Saudações, ouvinte do Politicast. No último dia 23, em novembro, a professora Maria Gorete de Amorim fez uma roda de conversa sobre a função do Estado e o alinhamento entre as reformas, especialmente educacionais, e a Emenda Constitucional 95 de 2016, que foi aquela PEC do teto dos gastos. Aconteceu no campus Arapiraca, da UFAL. Foi gravada e está dividida em três partes desse agreste à esquerda. Você vai ouvir hoje a primeira parte. Lembrando que na próxima terça-feira teremos uma greve geral, que o objetivo é parar o país, nesse dia 5 de dezembro, contra a reforma da Previdência. Embora algumas centrais sindicais tenham tentado cancelar o dia continua no calendário de luta de muitos grupos, inclusive do nosso. É isso aí, fiquem com o episódio. A proposta, né, que eu encaminhei foi de uma roda de conversa. Até porque o conteúdo que a gente traz para discutir aqui hoje, né, para apresentar e discutir, com certeza não é uma coisa que somente eu tenho conhecimento. Né? Vocês também já vêm estudando isso. Então, eu vou trazer alguns elementos aqui, né, para essa reflexão, mas todo mundo que está aqui sinta muita vontade para fazer intervenção no processo da fala, porque é uma roda de conversa, não é uma palestra. Pode até se configurar como uma, mas não precisa ser, certo? Então, muita vontade para no processo falar, fazer uma intervenção, uma complementação, uma discordância. Enfim, cada um reflete uma situação ou as situações em que está vivendo a partir de um ponto de vista, né? E a gente, quando se dispõe a vir com uma roda de conversa, a gente tem também que estar disposto a escutar outros pontos de vista, que não seja semelhante ao nosso, não é? É nessa linha aí que a gente se propõe a fazer essa conversa aqui hoje, certo? Bem, eu queria agradecer muito, né, esse espaço, porque de tudo que a gente tem feito na educação há mais de 30 anos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de fato, é a interação entre as pessoas. É a sala de aula, eu me identifico muito com o ensino, né? Preciso fazer pesquisa e extensão, mas eu me identifico muito com o ensino justamente porque é o lugar que eu consigo estabelecer essa interação. Então, todos os espaços que sejam de interação, eu gosto. Roda de conversa, mini curso, sala de aula, enfim, são espaços que eu venho, eu me sinto muito à vontade para estar. Nem sempre eu consigo, né, fazer aquilo que o grupo que está comigo esperava, a expectativa, mas a gente também não tem o poder de atender todas as expectativas, não é verdade? Só para a gente, né, se situar um pouco de onde é que eu parti para fazer essa reflexão hoje. A gente parte sempre do real, do concreto. Concretamente, né, na realidade socioeconômica que a gente está vivendo, o momento, isso não é novidade para ninguém, por isso que essa categoria toma à frente uma greve que já devia ter sido também tomada, né, já devia ter sido encarada por outras categorias unificadas, essa greve. Porque o momento, ele não é um momento propício para lutas. A luta ela é parcial, porque é o que a gente pode fazer no Estado burguês. Mas a luta não precisa ser fragmentada. Quanto mais a gente fragmenta a luta, mais a gente se distancia, né? Fica difícil enfrentar o poder do Estado. Então, a categoria está de parabéns. Na condição de professora, né, eu acho que a gente já devia ter se unificado a essa luta, né? Parece que a gente precisa ainda sentir dor no estômago. A dor não chegou no estômago ainda, eu costumo dizer. Né? Parece que a gente está esperando ela chegar no estômago para poder entender que o momento é um momento muito, muito crítico. Claro, o Brasil tem a sua particularidade, cada país tem a sua. Não dá para a gente homogeneizar, né? Os países capitalistas do mundo, cada país tem a sua característica, a sua particularidade. O Brasil tem uma particularidade. Aquilo que outros países, né, enfrentaram e continuam enfrentando, situações muito difíceis do ponto de vista socioeconômico, né, das políticas públicas. Há 5 anos, 6 anos que a gente assistiu, 2 anos, né, 3 anos, a Grécia e outros países da Europa e até países do continente americano. O Brasil, né, ele, nesse momento, está à beira, vamos dizer assim, de um caos social. Mas isso não é uma coisa, não é uma situação, né, que ela é particular, mas ela não é provocada somente internamente. Não é um problema que se criou somente internamente no Brasil e que internamente também a gente vai conseguir superar isso. Né? Isso que a gente está vivendo hoje, essa ameaça, né, agora mais diretamente aos serviços públicos, de modo geral, outros países já viveram, né, cada um enfrentou da sua forma, e no Brasil, infelizmente, a gente está vendo um momento em que, além da ameaça do capital estrangeiro, a decadência, né, política e econômica dos países periféricos e até a exploração para poder salvar um pouco a sua situação de crise, a gente ainda está vivendo um momento em que as nossas forças políticas, elas corroboram com essa política externa, essa política internacional. Então, é mais sério porque a gente tem, no momento, uma força política, estou falando do ponto de vista governamental, né? Claro que a gente tem outras forças políticas que fazem a contraposição, mas do ponto de vista governamental, a gente tem uma força política no parlamento e no governo que se alinha a esses interesses internacionais. Então, para a gente, isso fica mais grave ainda. Se alinha aos interesses do capital internacional. Então, né, os interesses do Banco Mundial, os interesses de outros organismos internacionais, a Unesco e outros organismos, né, que aparecem para nós, estou dizendo para nós, para o mundo, né, para o planeta, pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial, mas já aparece com essa finalidade de atender, né, de ver como fazer para resolver uma crise que naquele momento se apresentava após uma guerra, né, com o término de uma guerra, são organismos criados pelo próprio capital internacional. E que, claro, para atender esses interesses do capital internacional, em alguns momentos, esses organismos, eles recomendam e até interferem diretamente, principalmente nos países periféricos, ora, para que esses países promovam políticas sociais que, de alguma forma, acalmem a classe popular, né, no sentido de acomodar, né, de adequar aquela situação, como foi no final da Segunda Guerra Mundial, era necessário criar políticas sociais para fazer as pessoas acreditarem que a guerra havia acabado e que era necessário, de novo, recuperar a esperança das pessoas, a vontade de viver, de trabalhar, de produzir. E o país, os países periféricos, o Brasil, por exemplo, né, inicia aí um período chamado antes, mas nesse período de forma mais forte mesmo, o período desenvolvimentista, porque os organismos internacionais precisavam fazer com que os países periféricos acreditassem que investir em políticas sociais e no desenvolvimento econômico interno iria fazer com que eles estivessem saindo da condição de países subdesenvolvidos para países em desenvolvimento ou desenvolvido economicamente. Nesse contexto, a Unesco, o Banco Mundial, tirou muito proveito dos países periféricos. Nós nos endividamos muito para atender a esses interesses dos organismos internacionais, do capital internacional. Na década de 70, essa crise que se estende hoje, que se aprofunda, né, os economistas do mundo, e aí eu tenho lido um pouco mais, alguma coisa de Mesários, né, que vai dizer que essa crise, ela inicia na década de 70, ela vai se aprofundando em 2008, né, com a crise dos bancos, a crise imobiliária e tal, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, tal, essa crise, ela se aprofunda. E os organismos internacionais, claro, né, vão cumprindo nesse processo funções e papéis sempre em atendimento aos interesses da manutenção desse capital internacional. Então, a partir de 70, as intervenções do Banco Mundial, por exemplo, nos países periféricos, veja, até 70, qual era o interesse do Banco Mundial? Que os países periféricos se endividassem. De 45, 46 até 70, a missão do Banco Mundial era fazer os países periféricos se endividarem, estarem submetidos ao capital estrangeiro pelo endividamento. Com a crise, não era mais tão solto, não ficou mais tão solta a questão dos empréstimos. Muda a missão do Banco Mundial. Não deixa de querer emprestar, porque o banco precisava se sustentar com os juros dos países periféricos. Mas agora não era só emprestar e fazer o que quisesse. Agora era emprestar e acompanhar, intervir diretamente no que é que os países periféricos estavam fazendo com o que tomou emprestado. Por quê? Porque os empréstimos para investimento nas políticas públicas e sociais precisariam agora, com a crise do capital, ter retorno para o capital. Não bastava mais somente endividar. Era também preciso que se apresentasse retorno positivo para o capital. E aí, por exemplo, a educação, né, a partir principalmente da década de 90, alguns textos que a gente tem lido, alguns autores, né, uma das autoras que tem um texto muito interessante, que é a Maria Abadia, né, ela tem um texto sobre o projeto do Banco Mundial e o projeto da educação, e outros autores, né? Hoje, o Ministério da Educação, por exemplo, né, tem técnicos do Banco Mundial, do PNUD, permanentemente no Ministério da Educação, acompanhando todas as políticas, intervindo, inclusive elaborando os projetos das políticas, né, educacionais e sociais, de um modo geral, não somente no Ministério da Educação, mas nos demais ministérios. Né? Muda a tática, muda a técnica. E agora, né, a gente está vivendo um momento em que esses organismos, eles estão fazendo novas recomendações. Não é mais a recomendação do investimento com a apresentação de produto. Agora a recomendação é a recomendação da privatização. Então veja como vem, estou colocando bem pontualmente. vai mudando a função dos organismos em função dos interesses, principalmente do capital internacional. O Estado não é uma criação do capital, do capitalismo. Né? Quem, todo mundo aqui estudou alguma coisa sobre o Estado sabe que o Estado não nasce com o sistema capitalista. O Estado é uma criação das sociedades de classe. Ele nasce quando nasce a sociedade escravista. Então, o Estado, ele tem uma natureza que ele muda de funções, mas a natureza dele é eternamente. Ele nasce com essa natureza, que é exercer primordialmente a função de controle da massa que produz, o controle de quem produz a riqueza, que a gente chama de classe trabalhadora, mas que no escravismo não tinha essa nomenclatura, né? Classe trabalhadora, era o controle de quem produz a riqueza. Era preciso um organismo que tivesse mecanismo, se constituísse de mecanismo de controle. Se imagina uma sociedade escrava, onde 99% da população, vou estou chutando, viu gente? Mas vamos dizer, 90% da população produzia a riqueza em condição de trabalho escravo. Veja, um trabalho rude, um trabalho físico que desgastava os indivíduos, mas ao mesmo tempo gerava nesses indivíduos uma força física muito grande, esvaziava a mente, porque brutalizava os indivíduos do ponto de vista do intelecto, mas gerava nos indivíduos uma força física muito grande por conta da própria atividade do trabalho deles, né? Trabalho pesado, trabalho duro, né? Agora, como controlar essa massa que, mesmo sendo brutalizada, mas era indivíduos humanos, pensantes. E, além de tudo, com força física. Tinha que ser na base da corrente. Tinha que ser na base da repressão. Tinha que ser na base do embrutecimento intelectual. Então, nasce o Estado com essa função. Né? E tinha que ser também na base da lei. Então, com o Estado surge o caráter jurídico, né? Surge o direito. Com o Estado surge o exército, né? Surge a força militar, certo? E com o Estado surge também nós, funcionários públicos. Era preciso que quem estivesse no comando tivesse um aparato. Então, o funcionário público é uma criação muito antiga do Estado, não é uma criação nova do Estado, né? Veja, esse Estado, essa natureza do Estado, que é de reprimir quem produz a riqueza em função dos interesses de uma classe que usufrui da riqueza produzida, essa natureza, ela não muda em nenhuma forma de classe social. Ela nasce no escravismo, ela perpassa o feudalismo e ela se aprofunda no capitalismo. O que é que vai mudando nessas classes? A função. Que o Estado vai assumindo. Em cada modelo desse de sociedade, a classe dominante teve um interesse particular. Por exemplo, no escravismo, o interesse não era de acumulação do capital. Quem era que tinha riqueza? Quem era uma pessoa rica no escravismo, poderoso? Quem possuía terra e escravos. Se media a riqueza pela quantidade de terra e de escravos. O feudalismo permanece, porque a base de produção do feudalismo não muda muito em relação à base de produção do escravismo. A base de produção é praticamente a mesma, né? Que é a agricultura. Embora o capital já existisse, não o capitalismo, mas o capital já existisse, a troca, o dinheiro e tal, né? Mas não se media a riqueza de um senhor feudal pela quantidade de dinheiro que ele tinha. Se media a riqueza pela quantidade de terra, pela quantidade de servos, né? Se media a riqueza de um senhor feudal. O capitalista se mede a riqueza pela acumulação do capital. É no capitalismo que o capital, que não é uma, não nasce do capitalismo, né, mas se institui um lugar, né, de central, de centralidade. Né? O capital passa a ser a centralidade do modo de produção capitalista. Então, esse modo de produção capitalista, nesse modo de produção, o Estado continua com a sua natureza de quando ele foi criado no princípio das sociedades de classes, né? Ele continua com a sua natureza, que é exercer, que a gente hoje sintetiza hoje em dois poderes, que esses poderes estão já na sociedade escravista, exercer dois poderes que fazem parte da natureza do Estado, que é o poder persuasivo e o poder coercivo. Esses são os dois poderes, né, mais que caracterizam o Estado. Evidentemente, como vai dizer Mesário, que é em última instância que o Estado utiliza o seu poder coercitivo. Porque no capitalismo não é um benefício para o capital, quando ele não está em crise, e o Estado utiliza o seu poder coercitivo. Quando o capital não está em crise, é de interesse do capitalismo, do próprio capital, que o Estado passe a aparência de que o desenvolvimento do capital vai promover também o desenvolvimento da classe trabalhadora. Nesse processo, de, mesmo na sociedade capitalista, o Estado tem a mesma natureza, a função, as duas funções básicas são essas, mas ele vai se metamorfoseando em conformidade com a situação em que se encontra o capitalismo em determinados momentos históricos. No período em que o capitalismo, né, ele consegue, de alguma forma, pós Primeira Guerra Mundial, sair de uma, vamos dizer assim, uma grande crise, a chamada crise de 29, né? Eu não tenho estudo sobre as crises, certo, gente? Quer dizer, bem claro isso, eu sei dados, mas não tenho estudos, não sou economista, tenho dificuldade em entender a economia, enfim, eu gosto de estudar história. Quando o capitalismo, ele sai daquela crise, ele precisava continuar produzindo e acumulando para que não voltasse a outra crise. Porque as crises fazem parte do próprio sistema. Quem estuda, quem é economista, sabe que vai, em vários momentos o sistema já teve crise. Essa não é a primeira, né? Então, ao sair daquela crise, o Estado se metamorfoseia imediatamente e passa a ser chamado de Estado de Bem-Estar Social, né? Evidentemente que no Brasil a gente sentiu muito pouco os efeitos do Estado de Bem-Estar Social, mas os países, né, do primeiro mundo, em capitalismo mais desenvolvido, Inglaterra, França, os próprios Estados Unidos, onde o chamado capital, Estado de Bem-Estar Social mais se posicionou, né? O que é que esse Estado de Bem-Estar Social ele causou? A ilusão de que as conquistas da classe trabalhadora já tinham sido feitas. Houve uma elevação da qualidade de vida, né, da classe trabalhadora nos países de capitalismo desenvolvido. E os grandes sindicatos, as grandes associações de trabalhadores foram desmontadas pelo Estado de Bem-Estar Social dos países do capitalismo desenvolvido. Por quê? Porque a classe trabalhadora passou a ter benefícios do ponto de vista econômico, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista das políticas sociais e tal, que a pauta de luta parecia já não existir, parecia ter sido já conquistada. O Estado de Bem-Estar Social fez isso, mas à custa de quem? À custa de quem o Estado de Bem-Estar Social fez isso? Nesse mesmo período, os trabalhadores dos países de capitalismo periférico foram extremamente explorados pelas multinacionais. Pegue a história do período desenvolvimentista no Brasil. Eu ia falar do mestrado, eu reprovei, porque coloquei exatamente isso. Que o governo Lula, para mim, aparentemente, não sei, gostaria que a senhora falasse, tem muito a ver com essa questão do bem-estar social, porque foi um governo importante para o povo, né, e hoje a gente está vivendo essa ilusão, e talvez as consequências disso, não sei. Eu acho que a gente está aqui hoje também para fazer essa análise, né. O governo Lula é um governo neoliberal, mas que para o povo, naquele momento histórico, foi importante, né, e que hoje a gente talvez esteja nesse buraco, não sei. Eu acho que é uma reflexão que a gente deveria fazer, porque vai vir a eleição 2018, eu vejo as pessoas falando disso, né? E todo mundo está extremamente desesperado com a possibilidade de Bolsonaro, e aí a gente fica nessa ilusão do bem-estar social que o governo Lula também, por ser um governo populista, implantou e tentou implantar de certa forma, óbvio, com outras nuances, por conta do tempo histórico que era diferente, mas uma tentativa de demonstrar ao povo que era possível, digamos assim. E nós, eu que vim de escola pública, que entrei na Universidade Pública a partir do Reúne, a gente também se sente um pouco agradecido, não vamos ser hipócritas, dizer que a gente não é agradecido a esse momento político, histórico, social. E eu queria saber se a senhora pode fazer essa análise nesse momento histórico, esse tempo histórico que a gente está vivendo, que é um tempo de luta e é um tempo difícil, né? E que 2018 está aí e a gente está meio perdido com relação a essas questões políticas e eleitorais, porque eles vão vir para cima, né? Tanto o pessoal do Lula, como o pessoal do Bolsonaro, como essa política aí do governo Temer. E a gente, uma análise como essa é importante para que a gente possa fazer, pensar numa oposição forte, mas numa esquerda fragmentada, é muito difícil a gente pensar nisso no Brasil nesse momento. Só uma observação completando o que a Tatiana disse, né? Eu vi uma notícia recente de bastidores lá de Brasília de que o Temer está pretendendo lançar candidatura à presidência. Ele está na esperança de coligar com DEM, PR, PT, e ele conseguiria mais tempo de televisão do que os outros, porque a maioria está indo para coligações muito pequenas, né? E como tem uma perspectiva de crescimento de 4% na economia de 2018, né? A esperança dele é de conseguir ganhar presidente. E o pior, gente, é o seguinte, é que não é difícil ele se candidatar e muito menos difícil ele ganhar. Porque nesse aspecto tem um peso muito grande a força dos organismos internacionais. O investimento, olha, assim, na eleição dos Estados Unidos, que é um país, né, que está ali pau a pau com a Rússia, com a França, com esse país, está essa polêmica de a Rússia ter feito interferência direta, bem entendido, né? Indireta, na decisão do presidente dos Estados Unidos. Imagine o que é que esses países, ou seja, esse grupo do chamado G7, G8, G tal, não é capaz de fazer de interferência na decisão política dos países periféricos. E ainda mais com o apoio da mídia, né? Toda a mídia, eu costumo dizer que a Globo ainda, infelizmente, é capaz de eleger um sapo para presidente. Infelizmente, porque a gente... É um processo histórico, né? Não é culpabilizando indivíduos, mas a gente é vítima de um processo histórico de analfabetismo político, como dizia Pedro Casaldáliga, né? Analfabetismo político. Mas veja bem, voltando à questão, né, do estado de bem-estar. Como eu disse, cada um reflete a questão do lugar que está. Do lugar que eu hoje estou, que eu estou estudando, que eu estou refletindo o Estado, veja, o Estado é uma criação da sociedade de classe. E enquanto a sociedade de classe existir, a gente vai ter, de repente, representantes políticos que podem encontrar alguma forma de atender alguns interesses sociais, certo? Mas não vai ter nenhum que, ao atender esses interesses da população, também não tenha que atender aos interesses da classe dominante. Por quê? Isso contraria a natureza do próprio Estado, independente. Agora, o que a gente vai ter são governantes um pouco mais comprometidos com a questão social, com as causas sociais, e governantes sem comprometimento com as causas sociais. Mas o Estado de bem-estar social, inclusive, ele não vingou, não tem como. É ilusão pensar na volta do Estado de bem-estar social. No momento que o capitalismo está, que o capital está, é impossível pensar no Estado de bem-estar social. A tendência ao Estado neoliberal se aprofundar mais ainda. Não existe uma separação entre capital e Estado. O trabalho. Capital, Estado e trabalho, no capitalismo, estão entrelaçados, interligados. Então, veja, imagine que se o Estado ele é criado por uma classe que quer se manter, quer se reproduzir, e as custas de outra classe, da exploração de outra classe, essa é a base da sociedade de classe. E como é que classe. Essa sociedade que a gente está vendo a base é essa mesma. Então, o Estado, ele, ao mesmo tempo que ele está criado para atender os interesses da classe dominante, ele não pode fechar os olhos também para essa classe, por isso que ele vive nessa corda bamba. Horas ele pode exercer a função do Estado de bem-estar social que beneficia o capital. O capital nunca se desenvolveu tanto como ele se desenvolveu do período pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 70. Ele entrou em crise em 70 por quê? Porque ele explorou tanto a força de trabalho da classe trabalhadora que ele produziu muito mais do que havia possibilidade de consumo. O não equilíbrio entre produção e consumo, que ainda não equilibrou, essa crise vem se arrastando justamente por isso, porque o capital está sem encontrar formas de superar a crise, as formas que ele encontrou antes. Por exemplo, mesários, né? Eu acredito que ele está certo, mas enfim, pode ser que tenha gente que diga o contrário. Mas ele diz que há duas grandes guerras mundiais. Elas foram provocadas para que a indústria bélica, que era a única forma que o capital tinha de sair da crise, era fazendo investimento na indústria bélica. Então, há duas grandes guerras mundiais. E as guerras, pequenas guerras, todas que são provocadas e apoiadas pelos Estados Unidos, pela Rússia e outros países que têm grande produção de armamento, são muito benéficas ao capital. Então, veja bem, o que é que aconteceu no Brasil? A gente teve um governo populista que, até um determinado momento, no que foi, ele olhou para a classe popular no operário, instituiu políticas quase na sua totalidade. Políticas assistencialistas, a maior parte das políticas, mas também fez coisas de interação, como expansão, né? Dos serviços, não só de educação, de saúde. Mas veja bem, esbarrando na própria natureza do Estado. Porque a gente se foi na política de governo que não foi sustentada pelo Estado. Porque na hora que os empresários, na hora que o capital necessitou, de alguma forma, mudar a sua configuração, metamorfosear a função do Estado, imediatamente tira esse governo, bota outro que vai atender de forma mais direta. Não é que o anterior não atendia. Atendia também. Porque se não atendesse, não tinha demorado tanto tempo. É impossível passar 12 anos se não atender de alguma forma o capital financeiro. Atendeu. Mas quando isso foi mudando, a classe dominante imediatamente dá um jeito de tomar posição. Correndo sim grave risco de entrar no processo agora de governos cada vez mais autoritários, cada vez mais anti de políticas sociais, anti de contra-reformas. Corremos esse risco, que com o período Lula o risco foi menor. Agora a gente corre um risco maior. Mas esse risco maior que a gente está correndo é uma determinação, não é absoluta. Não é absoluta porque a força do Estado é uma, mas a gente também, a força popular também existe. Eu me lembro da Maria Lúcia Fatorelli, numa palestra que eu fui dela, ela fez uma palestra e ela colocou um país aqui da América Central, e ela tinha ido fazer, um país que fez auditoria pública, que ela foi consultora. Ela falando que a auditoria pública naquele país somente foi feita por causa da força popular. Porque jamais vai partir do interesse do Estado fazer auditoria pública, independente do governo. Pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser outro, pode ser outro. Não vai ter por quê? Porque fere a natureza do Estado. O Estado não vai dar um tiro contra o próprio pé. Entendeu? Uma auditoria pública, ela pode um dia acontecer no Brasil se for pela força popular. E a força popular, ela é grande. Ela é grande. Agora, ela é desmobilizada. Despolitizada. E cada vez, quanto mais o Estado for persuadindo essa força popular a ser fragmentada, ele também faz isso. Porque quanto mais a gente fragmenta uma luta, menos a gente tem interesse.